Nós estamos aqui com o senhor Nicolau Gonçalves. E aí eu queria saber, o senhor é o que aqui na comunidade? Eu sou professor de cultura, né, e sou também presidente da Associação Indígena Xacriabá, Aldeia Barreiro Preto. Eu estou aqui visitando a aldeia de vocês, conhecendo o ponto de cultura, e a gente vê assim tudo pronto, tudo feito, é maravilhoso. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas que estão escutando a gente, como foi esse processo, desde a idealização disso aqui até essa construção, esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui. Na verdade, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no Xacriabá, em questão de, assim, de resgatar um pouco a cultura, né? Daquilo que vem perdendo, hoje não está conseguindo já avançar mais, né? Em questão hoje também junto com os projetos, né? Porque a comunidade hoje, ela vive, muitas pessoas saem para fora para trabalhar, né? E na verdade hoje a cultura que nós estamos trabalhando, ela vai preservando também as pessoas nas aldeias, né? Porque muitas coisas que aconteciam antes, né, hoje a gente está sabendo que tem mais valor, né? A partir dos trabalhos que vem fazendo, em questão dos projetos, né? Resgatando o costume, né? Valorizando também, dando mais suporte, questão de recursos também, né? E aqui o ponto de cultura, como foi? De quem foi a ideia de construir um local onde vocês pudessem estar trabalhando a valorização da cultura de vocês, a questão do artesanato? Como que surgiu? Surgiu assim, que a gente vinha sabendo que o artesanato também é uma geração de renda, né? Que é muito procurado também. É a forma da gente segurar também as pessoas nas aldeias para que não saia fora para ganhar dinheiro, corte de cana, corte de café, né? Que muita gente sai, mas diminuiu muito, né? Então, a Casa de Cultura aqui, ela foi ideia, né, de Edivaldo, que foi uma pessoa que vinha trabalhando com artesanato, né? Sempre debaixo de um pé de árvore, né? E aí ele teve uma ideia de fazer uma Casa de Cultura, né? E vocês estão querendo colocar a rádio. E qual vai ser a importância dessa rádio aqui para a comunidade? Eu acho que é a importância porque a rádio é quando você coloca as partes culturais, música, né? Os eventos que vão acontecer através da rádio, as comunidades têm mais acesso à comunicação, né? Às vezes em Covid nem todo mundo... às vezes prega um convite ali, um passa, mas não manda um recado pro outro, e na rádio não, todo mundo tá ouvindo, quem tá interessado vai lá e participa. Porque assim, a visão de hoje, nem todos que tá fora da aldeia, né, pessoas que tá como parceiro, né, às vezes tem um trabalho para desenvolver, mas tem outros que às vezes acha que o índio, ele não é uma pessoa capaz de desenvolver seus trabalhos, né, mas aí a gente tá mostrando para todo mundo que o trabalho da gente é para valorizar o que nós existe, né? Valorizar a cultura e também desenvolver o que depender de ajuda também para outras pessoas, a gente também está para contribuir, né?